A loira liga para um amigo. Alô, eu gostaria de falar com o Pedro. É o próprio? Oi, próprio, tudo bom? Você podia chamar o Pedro, por favor?